November Whiskey, bom dia pra você. Ciente, reporte ao término, Oscar November Whiskey. chama não, bom dia, sim, então 3520, é essa mensagem para a cópia João Pessoa. Sim, pois bom dia. Informação Eco, João Pessoa autorizado via rota do plano de voo, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, após Caju, direto João Pessoa. Curva esquerda após decolagem, pistão 90. Transponder 5055, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Informação é João Pessoa autorizado, nível de voo 330, roda, pego luz 17, edifício DCT João Pessoa. Puca, Jamo, Caju. 5055, transponder 08, controle tá 3520, tá na 5 Lima aqui no pátio 3. Tá 3520 correto, no pátio 3 chama o Campos, bem, se não me engano. Bora, obrigado. 3896, bom dia, via chegada na Mari, desce para 2006, o ajuste no 096. Via chegada na Mari, 2006, 0, 16, 73, 816. Possibilidade voar com Duna? 3896, autorizado. Direto Duna, já 3296. Bom dia, Gol 1173, obrigado pelo barulho, de forma acumulada, portão de entrada. 1173, bom dia, informação eco com Félio, copia Guarulhos 360. Gol 1173, copia. Proceda na próxima copa. Autorizado para Guarulhos, via Pêsulo 190 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5064, frequência do controle Salvador, 120.8. O Gol 1173, autorizado para Guarulhos 360, via Pêsulo 10, Taubaté. Decola da 10 da El, Leda, Motiva, com curva direita. Transponder 5064, controle 308. Gol 1173 correto, portão 10, chama o pronto para o Schmeck, pelo menos. Aposto. estacionamento é o 3520-545, Lima, faz 3. Então 3520 autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, capitão 10, 3520. Posicionamento, autorizado o ILS, reporte estabilizado. Autorizado o ILS, vai reportar estabilizado, tá? 3286. ataque está 3520, 145 a bordo, 250, altera Maceió. 3520, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via parte 1, ataque para Índia. No ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, agora em bom voo. Parte 1, Índia, e a gente está com informação, já parece que tem uma passageira passando mal aqui, aguarde um instante, eu não sei se a gente vai voltar aqui pra, provavelmente, tá? Gente, só confirme se necessita de algum apoio. Só um instantinho. Tá 38 no meio. 38 no meio, chame tudo na sequência, no 8, decimal 95. 895, boa. Boa, ambulância então, por favor, tá? A gente tá retornando aqui no ponto de espera, vai comunicar a companhia que faz a visão pra gente. Obrigado pela atenção. Nada, já contactamos a infraero com a ambulância, ok? Obrigado, obrigado mesmo. Dia até 38, 1 meia, 1 milha, para Índia, Serra, Baixada Travada. Serra 38, 1 meia, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 8 mais. Autorizado pouso, na 1 no zero, tá 38, 1 meia. Mensagem pode deixar aqui, o comissário passou apenas para a gente voltar, mas o mais possível eu faço para você, tá? Sim, sim. Obrigado, tá? Retornado, tranquilo, mostra 3520. No meio, solas 25 direita no 211. 3816. Boa noite, táxi lento via Alfa, mantém a posição em sua táxi Juliette, aguardando a liberação do gate. Ativo lento via Alfa para direção a Juliette, tá 386. Gente, um bom dia. Solo voo 1173 para acionamento na posição porta 1-0. Voo 1173 autorizado, reporte quando pronto para o push. Então, 38 no meio, informo que irá manter a posição em seu ataque de Juliette, aguardando a liberação do portão 1-0, aeronave já acionando no portão. Gente, vai manter a Juliette, 38 no meio.